vida podem me separar de ti. Nem os anjos ou demônios podem me separar de ti. Estou firmado no teu amor.